Ficheiro 29, página 231. Ainda caía uma mistura de chuva e neve, e minúsculas partículas de gelo açoitavam ruidosamente as janelas e sibilavam no fogo da lareira, quando o vento noturno virava e as empurrava pelo cano da chaminé. O vento estava intenso e gemia e rugia entre as chaminés, fazendo o quarto parecer ainda mais aconchegante em contraste. A própria cama era um oásis de calor e conforto, equipada com acolchoados de penugem de ganso, almofadas enormes e fofas, e com geime, fielmente emitindo unidades térmicas britânicas, como um aquecedor elétrico. A sua mão, grande e pesada, acariciou levemente o meu estômago quente, através da seda fina da minha camisola. Não, mais abaixo. Tens de apertar com um pouco mais de força. Peguei-lhe na mão e pressionei os dedos dele para baixo, pouco acima do osso púbico, onde o útero começava a tornar-se evidente, um inchaço duro e redondo, um pouco maior do que uma laranja. Sim, posso senti-lo, murmurou. Está realmente aí. Um pequeno sorriso de encantamento e reverência repuxou-lhe o canto da boca. E ele ergueu o rosto para mim, o olhar cintilante. Consegues senti-lo a mexer-se? Sacudi a cabeça. Ainda não. Mais um mês e pouco, creio, pelo que a tua irmã Jenny me disse. Disse beijando o minúsculo volume. O que achas de Dalhousie, Sassenach? O que eu acho de Dalhousie como o quê? Perguntei. Ora, como um nome, respondeu. Deu uma palmadinha ao de leve no meu ventre. Ele vai precisar de um nome. É verdade, disse eu, mas o que te faz pensar que será um menino? Pode muito bem ser uma menina. Sim, é verdade, admitiu, como se a possibilidade tivesse acabado de lhe ocorrer. Ainda assim, por que não começar com nomes de meninos? Podíamos dar-lhe o nome do tio que te criou. Franzi as sobrancelhas. Por mais que eu tivesse amado o meu tio Lamb, não sabia se iria querer infligir nem Lambert nem Quentin num pobre bebê indefeso. Não, acho que não. Por outro lado, também não acho que gostaria de lhe dar o nome de um dos teus tios, tão pouco. Jamie acariciou-me a barriga distraídamente, pensativo. Qual é o nome do teu pai, Sassenach? Perguntou. Tive de parar um instante para me lembrar. Henry, respondi. Henry Montmorency Beauchamp. Jamie, eu não vou dar o nome Montmorency Fraser a uma criança, de modo algum. Também não sou muito favorável a Henry, embora seja melhor do que Lambert. Que tal William? Sugeri, como o teu irmão. O seu irmão mais velho, William, morrera ainda criança, mas vivera o suficiente para Jamie se lembrar dele com grande afeto. Franziu o cenho, absorto nos seus pensamentos. Disse sim, talvez. Ou poderíamos chamá-lo de James, disse uma voz oca e sepulcral, vinda da chaminé da lareira. O quê? Disse eu, sentando-me ereta na cama. James, disse a lareira impacientemente. James, James! Santo Deus! Exclamou Jamie. Fitando as chamas saltitantes na lareira, pude sentir os pelos no braço dele arrepiarem-se, duros como arame. Ficou sentado, paralisado por um instante. Em seguida, ocorrendo-lhe um pensamento, pôs-se de pé num salto e dirigiu-se à janela que se projetava do telhado, sem se preocupar em vestir qualquer coisa por cima da camisa. Ergueu a vidraça das águas furtadas, deixando entrar uma rajada de ar frio. Esticou a cabeça para fora na noite. Ouvi um grito abafado e em seguida um som arranhado pelas ardósias do telhado. Jamie inclinou-se ainda mais para fora, erguendo-se nas pontas dos pés. Depois recuou devagar para dentro do quarto, molhado da chuva e grunhindo com esforço. Arrastava com ele para dentro do quarto, com os braços ao redor do seu pescoço, a figura de um rapaz atraente. De roupas escuras, completamente encharcado, com um pano manchado de sangue enrolado em volta de uma das mãos. O visitante colocou o pé no parapeito da janela e aterrou desajeitadamente, estatelando-se no chão. Mas levantou-se logo e, aos tropeções, fez uma mesura para mim, arrancando o chapéu desengonçado. Madame, disse, num francês de sotaque carregado, peço-lhe desculpas por chegar assim sem cerimónia. É uma intrusão. Mas é por necessidade que recorro ao meu amigo James numa hora tão imprópria. Era um rapaz vigoroso, atraente, com abundantes cabelos castanho claros, encaracolados e soltos sobre os ombros. E um rosto bonito, as faces afogueadas do frio e do esforço físico. O seu nariz escorria um pouco e ele limpou-o nas costas da mão, envolvida num pano, contraindo-se um pouco ao fazê-lo. Jamie, as duas sobrancelhas erguidas, saudou de modo educado o visitante com uma reverência. A minha casa está ao dispor, Alteza, disse ele, com um olhar que avaliava a desordem geral dos trajes do visitante. O laço do lenço de seda ao pescoço estava desfeito e as pontas soltas pendiam sobre o peito. Metade dos botões estava abotoada de maneira torta. E a barguilha das calças estava parcialmente aberta. Vi Jamie franzir ligeiramente a testa e postar-se despercebidamente em frente ao rapaz para o ocultar de mim a indelicada visão. Gostaria de lhe apresentar a minha esposa, Vossa Alteza, disse ele. Claire, Lady Brochtuarach. Claire, este é a Sua Alteza, o Príncipe Carlos, filho do Rei Jaime da Escócia. Sim, disse eu. Foi o que imaginei. Boa noite, Alteza. Balancei a cabeça graciosamente, puxando os cobertores para cima. Imaginei que, nas circunstâncias atuais, ele podia dispensar a reverência de costume. O príncipe aproveitara a prolixa apresentação de Jamie para ajeitar melhor as calças e agora balançava a cabeça para mim, repleto de dignidade real. O prazer é meu, madame, disse, e fez uma nova reverência, agora de uma forma muito mais elegante. Empertigou-se e ficou a girar o chapéu nas mãos, obviamente pensando no que dizer em seguida. Jamie, parando ao lado dele com as pernas nuas, olhava de mim para Carlos, aparentemente da mesma forma, embaraçado, sem saber o que dizer. Ah, disse eu para quebrar o silêncio, sofreu um acidente, Alteza? Balancei a cabeça, indicando o lenço amarrado em volta da mão. E ele baixou os olhos, como se somente agora notasse o problema. Sim, disse. Não, quero dizer, não é nada, milady. Ficou ainda mais vermelho, olhando fixamente para a mão. Os seus modos eram estranhos, algo entre raiva e constrangimento. Entretanto, eu podia ver a mancha de sangue espalhando-se no lenço e assim. Coloquei os pés fora da cama, tateando em busca do roupão. É melhor deixar-me dar uma olhadela nisso, disse eu. O ferimento, exposto com alguma relutância pelo príncipe, não era grave, mas era incomum. Parece uma mordida de um animal, disse incrédula, limpando delicadamente o pequeno semicírculo de perfurações na pele entre o polegar e o indicador. O príncipe Carlos contraiu-se quando espremi o tecido à volta do ferimento, no intuito de o limpar através do sangramento, antes de o enfaixar. Sim, disse, uma mordida de macaco. Um bicho nojento, infestado de pulgas, explodiu. Eu avisei-a para se livrar dele. Com certeza o animal está doente. Eu encontrara a minha caixa de remédios e agora aplicava uma fina camada de unguento de genciana. Acho que não é preciso preocupar-se, disse, atenta ao meu trabalho, isto é, desde que ele não esteja infectado com raiva. Raiva? O príncipe ficou lívido. Acha que poderia estar? Obviamente ele não fazia a menor ideia do que era a doença, mas não queria ter nada a ver com ela. Tudo é possível, disse animada. Surpreendida com a sua repentina aparição, somente agora começava a perceber que, no final de contas, pouparia muito trabalho a muita gente se aquele rapaz sucumbisse. elegantemente a alguma doença rápida e mortal. Ainda assim, no meu coração, não pude desejar que ele tivesse gangrena ou raiva, e deste modo enfaixei-lhe a mão com cuidado, com uma ligadura de linho limpa. Ele sorriu, inclinou-se numa mesura outra vez e agradeceu-me pleno de charme, numa mistura de francês e italiano, desculpando-se ainda de modo efusivo pela visita inoportuna, foi com toda a educação, rebocado por Jamie, agora respeitavelmente vestido com o quilt, para tomar uma bebida no piso inferior. Sentindo o frio do quarto infiltrar-se pelo roupão e pela camisola, enfiei-me de novo na cama e puxei os cobertores até ao queixo. Então, aquele era o Príncipe Carlos. Realmente belo como o apelido Bonnie, ao menos na aparência. Parecia muito jovem, muito mais novo do que Jamie, embora eu soubesse que Jamie era apenas 1 ou 2 anos mais velho. Mas Sua Alteza realmente possuía modos encantadores e uma boa dose de dignidade e presunção, apesar dos trajes desalinhados. Seria isso suficiente para o levar até à Escócia, à frente de um exército de restauração? Enquanto dormitava, perguntava-me exatamente o que o herdeiro do trono da Escócia andara a fazer, vagueando pelos telhados de Paris a altas horas da noite, com uma mordida de macaco na mão. A questão permanecia na minha mente quando Jamie me acordou algum tempo depois, ao deslizar para baixo dos cobertores e ao plantar os pés grandes e gelados diretamente atrás dos meus joelhos. Não grites assim, disse. Vais acordar os empregados. Que diabos fazia Carlos Stuart a correr pelos telhados com macacos? Perguntei, esquivando-me. Tira esses malditos cubos de gelo de mim. Visitava a amante, disse Jamie de modo sucinto. Está bem, para de me dar pontapés. Retirou os pés e abraçou-me, tremendo de frio quando me virei para ele. Ele tem uma amante? Quem? Estimulada por aragens de frio de escândalo, eu despertava rápido. Louise de Latour, explicou Jamie com relutância, em resposta à minha insistência. O seu nariz parecia mais longo e afilado do que de costume, com as sobrancelhas grossas reunidas logo acima. Ter uma amante já era bastante mau, na sua visão católica escocesa, mas era amplamente sabido que a realeza possuía certos privilégios a esse respeito. Entretanto, a princesa Louise de Latour era casada. E, realeza ou não, tomar uma mulher casada como amante era decididamente imoral, apesar do exemplo do seu tio Jared. Ah, exclamei com satisfação, eu sabia. Ele diz que está apaixonado por ela, relatou sucintamente, puxando os cobertores até aos ombros com um safanão. Insiste em dizer que ela também o ama. Diz que ela tem sido fiel apenas a ele nos últimos 3 meses. Essa é boa. Bem, às vezes acontece, disse eu, achando graça. Então ele visitava? Mas como foi ele parar ao telhado? Contou-te isso? Sim, contou. Carlos, fortalecido contra a noite, com vários copos do melhor porto envelhecido de Jared, mostrara-se bastante expansivo. A força do verdadeiro amor fora posta duramente à prova nesta noite, segundo Carlos. Pela devoção da sua enamorada ao seu animal de estimação, um macaco um tanto mal-humorado, que retribuía a antipatia de Sua Alteza e possuía meios mais concretos de demonstrar as suas opiniões. Estalando os dedos sob o nariz do macaco num ato de deboche, Sua Alteza sofrera primeiro uma lancinante mordida na mão e depois a mordida ainda mais lancinante da língua da sua amante, exercida em amarga repreensão. O casal discutira, a ponto de Louise, princesa de Rohan, ordenar a Carlos que desaparecesse da sua presença. Ele dissera que estava mais do que disposto a ir embora para não retornar, enfatizou de modo dramático, nunca mais. A partida do príncipe, entretanto, fora consideravelmente atrasada pela descoberta de que o marido da princesa retornara mais cedo da sua noite de jogatina e estava instalado com todo o conforto na antessala com uma garrafa de conhaque. Então, disse Jamie, sorrindo sem querer ao pensar na cena. Ele não queria ficar com a rapariga, mas não podia sair pela porta. Assim, abriu a vidraça e saltou para o telhado. Desceu até quase à rua pelas calhas de escoamento da chuva. Mas o guarda municipal apareceu e ele teve de se arrastar para cima outra vez para não ser visto. Passou um mau bocado, segundo ele, desviando-se das chaminés e escorregando pelas ardósias molhadas. Até que lhe ocorreu que nós estaríamos a apenas 3 casas adiante e que os telhados eram suficientemente próximos para ele saltar de um para o outro, como se fossem folhas de nenúfares. Disse, sentindo o calor restabelecer-se em torno dos dedos dos meus pés. Mandaste-o para casa na carruagem? Não, levou um dos cavalos do estábulo. Se ele bebeu o porto de Jared, espero que ambos consigam chegar a Montmartre, observei. É uma boa distância. Bem, vai ser uma jornada longa e molhada, sem dúvida, disse Jamie, com a satisfação de um homem legalmente casado e virtuosamente enfiado numa cama quente com a sua esposa. Apagou a vela e puxou-me para junto do peito, como uma colher. Bem feito, murmurou. Um homem deve casar-se. Os empregados acordaram antes do sol nascer, limpando e lustrando para receber Monsieur Duvernay num pequeno jantar particular à noite. Não sei para que estão ao trabalho, disse a Jamie, deitada na cama com os olhos fechados, ouvindo o grande afã no andar de baixo. Só precisam de limpar o pó do tabuleiro de xadrez e deixar à mão uma garrafa de conhaque. É tudo o que lhe interessa. Ele riu e inclinou-se para me dar um beijo de despedida. Está bem assim. Vou precisar de um bom jantar se quiser continuar a ganhar-lhe. Deu uma palmadinha no meu ombro, despedindo-se. Vou ao depósito Sassenach, mas chegarei a casa a tempo de me vestir. Em busca de alguma coisa para fazer que me tirasse do caminho dos empregados, decidi fazer com que um lacaio me conduzisse até à casa de Rouen. Talvez Luís precisasse de um pouco de consolo, pensei, depois da discussão que tivera na noite anterior. Curiosidade vulgar, disse a mim mesma, com convicção. Não tinha nada a ver com isso. Quando retornei, no final da tarde, encontrei Jamie a relaxar numa cadeira perto da janela do quarto, com os pés apoiados em cima da mesa, o colarinho aberto e os cabelos desgrenhados, debruçado sobre um maço de folhas rabiscadas. Ergueu os olhos ao som da porta que se fechava e a expressão absorta desfez-se num largo sorriso. Sassenach, aí estás tu. Pôs os pés no chão e atravessou o aposento para me abraçar. Enterrou o rosto nos meus cabelos, aninhando-se. Depois afastou-se e espirrou. Espirrou outra vez e soltou-me para tatear na sua manga em busca de um lenço que carregava ali, ao estilo militar. Que cheiro é este? Sassenach perguntou, pressionando o lenço de linho no nariz, bem a tempo de abafar os resultados de outro espirro explosivo. Enfiei a mão no decote do vestido e retirei o pequeno sachê do meio dos meus seios. Jasmim, rosas, jacintos e lírio do vale. Ambrósia. Americana, também ao que parece, acrescentei, enquanto ele bufava e resfolegava nas profundezas avantajadas do lenço. Sentes-te bem? Olhei em redor à procura de algum cesto de lixo e decidi-me por deitar fora o sachê numa caixa de papéis de carta sobre a minha secretária do outro lado do aposento. Sim, tudo bem. E o... Atchim. Saúde. Abri a janela de par em par e fiz sinal para que ele se aproximasse. Obedientemente, ele lançou a cabeça e os ombros para fora da janela na manhã chuvosa, inspirando lufadas de ar fresco, isento de jacinto. Ah, assim está melhor, disse com alívio, tirando a cabeça da chuva alguns instantes depois. Os seus olhos arregalaram-se. E agora, o que estás a fazer, Sassenach? Estou a lavar-me, expliquei, lutando com os cordões nas costas do meu vestido. Ou a preparar-me para isso, pelo menos. Estou coberta de óleo de jacinto, expliquei enquanto ele pestanejava. Se não me lavar para tirar este cheiro, és bem capaz de explodir. Ele enxugou o nariz pensativo e balançou a cabeça, concordando. Nisso tens razão, Sassenach. Queres que eu mande o criado trazer água quente? Não, não te preocupes. Uma toalha úmida deve retirar quase tudo, assegurei-lhe, desabotoando e libertando-me das roupas o mais rápido possível. Ergui os braços para trás, a fim de juntar o cabelo e amarrá-lo no topo. De repente, Jamie inclinou-se para a frente e agarrou-me o pulso, esticando-me o braço para cima. O que estás a fazer? Perguntei assustada. O que andaste tu a fazer, Sassenach? Perguntou. Olhava fixamente para a minha axila. Depilação, respondi com orgulho. Ou melhor, tirei os pelos com cera. Luiz estava com a sua servante, au petit soin, isto é, a sua ajudante de embelezamento. Sabes o que é? Ela estava lá hoje de manhã e depilou-me também. Com cera? Espantado, Jamie olhou para a vela no castiçal, junto ao jarro de água. Depois, de novo para mim, puseste cera nas axilas? Não esse tipo de cera, assegurei-lhe. Cera de abelhas perfumada. A mulher aqueceu a cera, depois espalhou a cera morna na pele. Quando arrefece, é só puxar. Encolhi-me involuntariamente perante a recordação. E isso não é nenhum bicho de sete cabeças. Não conheço nenhum bicho com sete cabeças, disse Jamie com ar severo. Por que diabos haverias tu de fazer isso? Olhou atentamente o local da operação, ainda com o meu braço levantado no ar. Isso deve ter doído, credo. Deixou o meu braço cair e recuou rapidamente. Não doeu? Perguntou com o lenço no nariz outra vez. Bem, um pouco, admiti, mas valeu a pena, não achas? Perguntei, erguendo os dois braços como uma bailarina e girando de um lado para o outro. Foi a primeira vez que me senti completamente limpa em meses. Valeu a pena? Admirou-se, suando um tanto atordoado. O que tem que ver com limpeza? Arrancar os pelos debaixo dos braços? Um pouco tardiamente percebi que nenhuma mulher escocesa que eu conheci empregava qualquer forma de depilação. Além disso, era quase certo que Jamie nunca estivera em contacto suficientemente íntimo com uma parisiense de classe alta para saber que a maior parte delas se depilava. Bem, disse eu, compreendendo subitamente as dificuldades que um antropólogo enfrenta ao tentar interpretar os costumes mais singulares de uma tribo primitiva. Cheira muito menos, acrescentei. E o que há de errado na maneira como cheiras? Disse ele acaloradamente. Ao menos cheiras como uma mulher, não como uma maldita flor de jardim. O que achas que eu sou? Um homem ou uma abelha? Poderias lavar-te, Sassenach, para que eu possa ficar a menos 10 passos de ti? Peguei numa pequena toalha e comecei a limpar o torso. Madame Lasserre, a mulher encarregada dos cuidados de beleza de Louise, aplicara óleo perfumado em todo o meu corpo. Esperava que saísse com facilidade. Era desconcertante vê-lo pairar ao meu redor, fora do alcance do cheiro, fitando-me como um lobo em volta da presa. Virei-me de costas para mergulhar a toalha na bacia e disse descontraidamente, por cima do ombro: Também depilei as pernas. Lancei um olhar furtivo por cima do ombro. O choque original transformava-se numa expressão de total perplexidade. As tuas pernas não tinham cheiro nenhum, disse ele. A menos que tenhas andado com bosta de vaca até aos joelhos. Virei-me e levantei as saias até aos joelhos, apontando o dedo grande do pé para a frente, a fim de exibir as curvas delicadas da minha perna. Mas ficaram tão mais bonitas, contrapus, lisas e macias, não como as de um macaco peludo. Ele baixou os olhos para os próprios joelhos, penugentos, ofendido. E eu sou um macaco? Tu não, eu! Exclamei exasperada. As minhas pernas são muito mais cabeludas do que as tuas jamais serão. Bem, elas devem ser assim. Tu és homem. Ele inspirou, como se fosse responder. Depois soltou o ar outra vez, sacudindo a cabeça e resmungando alguma coisa para si mesmo em gaélico. Atirou-se de volta para a cadeira e recostou-se, observando-me através de olhos semicerrados e de vez em quando resmungando sozinho. Resolvi não pedir uma tradução. Depois que a maior parte do meu banho estava realizada, no que pode melhor ser descrito como um ambiente carregado, decidi tentar a reconciliação. Poderia ter sido pior, sabes? Disse, passando a toalha na parte de dentro da minha coxa. Louise mandou remover todos os pelos do corpo dela. Isto causou-lhe um sobressalto, que por sua vez o fez voltar ao inglês, ao menos temporariamente. O quê? Ela removeu os pelos da passarinha? Admirou-se, horrorizado, ao ponto de adotar uma vulgaridade que não lhe era própria. Respondi satisfeita de que tal visão afastara as suas atenções da minha própria condição inquietantemente desnuda, até ao último pelo. Madame Lasserre arrancou até mesmo os extraviados. Nosso Senhor Jesus Cristo! Jamie fechou os olhos com força, ou para evitar ou para melhor contemplar a perspectiva que eu descrevera. Evidentemente, a última hipótese era a verdadeira, porque abriu os olhos outra vez e olhou-me espantado, perguntando: E agora ela anda por aí, imberbe, como uma menina? Ela diz que os homens acham erótico. As suas sobrancelhas quase se encontraram com a linha do couro cabeludo, um traço interessante para quem tinha a fronte tão classicamente alta. Gostaria muito que parasses com esses remungos, observei, pendurando a toalha no espaldar de uma cadeira para secar. Não consigo entender uma única palavra do que dizes. É melhor que seja assim, Sassenach.